Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição da nossa Hora Zero. Edição especial esta, já que se dedica, portanto, à... Enfim, digamos que é a primeira edição do mês de Março e é uma edição que... Enfim, aliás, é um dos últimos meses em que a Rádio Nintendo Web está no formato que o ouvinte conhece, portanto... Enfim, é uma edição especial para mim esta, porque estamos... digamos, assinalar mais um mês, neste caso 3 anos e 2 meses, E é uma edição especial porque os ouvintes que vão acompanhando no nosso Facebook já se vão dando conta de que realmente há coisas que vamos mudando. Quem ouviu, por exemplo, a edição passada dos Cortes dos Corbeus já se deu conta de que vai haver um novo programa às terças-feiras, o programa Ser Português, às 14 horas, todas as terças-feiras. E a verdade é que há outras tantas coisas que, entretanto, vão acontecendo. A cada dia que passa temos mais novidades para vocês, e a verdade é esta. Hoje foi, digamos, um dos últimos dias das mudanças que vão acontecer. A partir daqui será só a consolidação e a preparação. E por isso mesmo hoje também é um dia especial. Quem foi à página percebeu que tudo o que estava para trás de 3 de março, de 4 de março, de hoje fica sem efeito, em termos de indisponíveis. E portanto hoje estou aqui convosco a gravar então esta edição da Hora Zero, aqui na sua Rádio Antena Web. Hoje abrimos com You Are Not Alone, a música de Michael Jackson. Foi ela que abriu a edição de hoje da nossa Hora Zero. Há mais para ouvir nesta edição da nossa Hora Zero, edição para o dia 4 de março de 2013. Vamos ficar com música dos Wright House Brothers. O tema chama-se You've Lost That Loving Feeling. Vamos também ficar nesta edição com música de Cheyenne. O tema chama-se Verve. Ainda por habituar nesta edição a música Tonight I Celebrate My Love With You, música de Pebble Bryson. E por fim, Where Does My Heart Beat? Tu és o bater do meu coração. É uma interpretação de vários artistas que hoje vamos escutar nesta edição da nossa Hora Zero. É uma edição de facto muito especial e que eu espero sinceramente que marque definitivamente, ou seja, que seja o princípio das mudanças na Rádio Interweb. Oxalá que sim. Oxalá que seja então realmente o princípio das mudanças na Rádio Interweb. E bom, nós vamos então para a edição de hoje da nossa Hora Zero com este tema fantástico para ouvir dos Wright House Brothers. Aliás, dos Wright House Brothers, isto é correto. You've Lost That Loving Feeling. Para ouvir então a partir de agora. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, don't No one's gonna find us. We'll leave the world behind us when I make love to you. Tonight I celebrate my love for you and hope that deep inside you'll feel it too. Tonight our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds when I make love to you. What I want most to do is to get close to you tonight. Tonight I celebrate my love for you and soon. Tonight we will both discover our friends turn into lovers when I make love to you. Tonight I celebrate my love for you and that midnight sun. To get close to you tonight, I celebrate my love. Then all the echoes. De regresso ouvintes, depois deste tema, Your Does My Heartbeat, um tema com intérpretes vários nesta edição da nossa Hora Zero. E já sabe então que tem, nestas madrugadas de Quinta no Web, tem uma companhia. Eu estou consigo, vou ficar consigo, por regra de segunda a sexta, mais ou menos a partir da meia-noite até às 2 da manhã. Tal como hoje, por exemplo. E nós vamos seguindo nesta edição da nossa Hora Zero com um tema de Eric Carmen, de 1975. A música chama-se All By Myself. É uma música, de facto, lindíssima para recordar, e porque na nossa Hora Zero já ouvimos por várias vezes, vamos hoje, então, recordá-la. Ainda permitimos nesta edição da nossa Hora Zero a música You'll Never Be Alone, se não está correto, a voz inconfundível de Anastasia. Vamos também ficar pelo caminho com músicas de Richard Marx, Angelia, e por fim, a música dos Bon Jovi, Always. Quem é que não conhece esta música e aquela fantástica entrada com aquela bateria e com aquela guitarra toda poderosa, hein? Sabe, ouvinte, para mim é um prazer enorme estar consigo nesta Hora Zero. É um prazer enorme poder fazer companhia. É um prazer enorme estar aqui e poder então incluir-me nestas emissões. De facto, é um prazer muito, muito, muito grande para mim. Não tenho palavras para descrever o quão feliz me sinto por fazer parte da sua Rádio Antena Web. Já sabe, para mim é um prazer de veras enorme fazer rádio, mas a verdade é esta, e tenho mesmo que admitir, os ouvintes às vezes ouvem as emissões, elas ficam disponíveis por um tempo e depois são colocadas. E isto aconteceu, por exemplo, na semana passada, quando foi colocada a emissão de 13 de Fevereiro. Mesmo a 12 de Fevereiro foi gravada, creio que no dia 13. E a dia 13 foi, como é lógico, gravada mais tarde. Não é segredo nenhum, aliás, tal que não é segredo nenhum, qualquer emissão que vá para o ar tem que ser gravada antes. Às vezes depois acontece e ficam disponíveis mesmo por causa disso, mas quanto muito são gravadas antes. E tanto podem ser gravadas antes no dia anterior, como é tal que está a acontecer, como serem gravadas muito antes, portanto, por exemplo, na semana anterior. E portanto, esta questão das gravações não é segredo nenhum, e por isso é que eu também não tenho problema nenhum em estar a falar nisto, mas a verdade é esta. A verdade é que gravar uma emissão no próprio dia, ou enfim, com aquela antecipação, como aconteceu durante muito tempo, até o ano passado, a verdade é que isso, sim, isso tem o seu quê bastante positivo e tem um impacto muito forte. Esta Hora Zero não é exceção, e até porque é um dos programas que mais prazer me dá, não é exceção, e portanto temos aqui uma situação muito, enfim, é um regresso às gravações da Hora Zero nos tempos atuais. E enfim, não tenho de facto palavras para descrever a emoção que me vem na alma agora que falo consigo para esta segunda-feira, aliás, dia 4 de março de 2013. Mais ainda porque estamos a assinar mais um mês, e este é, digamos, o último mês em que estamos assim. A partir do mês de abril vocês vão ver que há mudanças, que ainda que só entrem em vigor a partir do 1 de maio, vamos ter mudanças como nunca se viu na Rádio Internet. Muitas mais do que aquelas que os ouvintes possam fazer ideia. Vamos à música, ouvintes. Não vou alongar mais. Vamos ficar então com música All By Myself, música de Eric Carmen, a partir de agora. When I was young, I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. All by myself, issue. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Once again, the story ends with you and I. And anytime you feel like you just can't go on, just hold on to my love and you'll. Anytime, or if only for a while, don't worry. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. as Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. E vamos prosseguindo nesta emissão, depois das músicas que os ouvintes acabaram de escutar. A última delas, um tema que, enfim, dispensa apresentações, né? Bon Jovi com Always. Ficaram para trás também já agora outras melodias, chegaram também para trás as músicas bonitas, por exemplo, aquela música da Anastasia. Aliás, antes... isto aqui agora troquei-me aqui um bocadinho com a ordem das músicas. Bom, Bon Jovi, Always, Richard Marx, Angelia, Anastasia com You'll Never Be Alone, e a música que abriu foi a música de Eric Carmen, All By Myself. Vamos agora seguindo nesta edição da Brasero com o tema dos Boys to Men, I'll Make Love to You. É, esta hora zero, já disse uma vez, pode muito bem ser uma boa forma de constituir família, digamos assim. Não é? Não será? Digo eu, não sei. Bom, vamos também ficar com a música de Gloria Estefan, uma música lindíssima também, que se chama Can't Stay Away From You. Música bonita também nesta edição da nossa Hora Zero. Vamos ficar também para ouvir uma música que é um mito no mundo da música jazz e jazz soul, peço desculpa, no mundo da música soul, Don't Know Why, a voz inconfundível de Nora Jones. Por fim também, para fechar esta sequência, vamos ficar com a música dos Police, Don't Stand So Close To Me. São os próximos 4 que vamos ouvir nesta edição da Hora Zero, para 4 de março de 2013. Daqui a pouco vou levá-lo de encontro até ao nosso bloco publicitário, mas para já deixo com esta música. Vamos ficar com a música dos Boys to Men, I'll Make Love to You. having fun, I heard somebody say. But if all I've been is fun, then baby let me go. Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend. Tenha uma boa noite com a Antena Web. Across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Sure. E agora de regresso vamos escutar mais 4 temas, os que vão levar de encontro ao nosso bloco publicitário. E que temas estes que vamos ouvir também? Vamos matar saudades de uma música e de uma voz que, eu confesso, também me diz um tanto. A música de Britney Spears, mas Every Time. Vamos também ficar com o tema de Rod Stewart. A música chama-se Have I Told You Lately. A música de Rod Stewart, que vamos ouvir também daqui um bocadinho. Ainda aproveito também nesta edição da Hora Zero, antes do intervalo, vamos ficar com o tema de Mariah Carey, chama-se Hero, e esta música também dispensa apresentações. Para fechar, Old Line, música de Toto. É assim que vamos fechar esta primeira parte da Hora Zero, edição para segunda-feira, dia 4 de março de 2013. E eu confesso que estou mesmo inebriado com esta emissão, com estas emissões, com tudo o que vai surgindo nesta Hora Zero. Enfim, neste dia que vivemos agora. Vamos ficar então com mais música. Eu quero enviar um grande abraço e agradecer de forma muito sincera pela sua companhia. Vamos chegar então com estes 4 temas. Iniciamos esta sequência musical com o tema de Britney Spears. A música chama-se Every Time. Thank you. I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Strong. and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road, and you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. So forget the day and dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away. Espaço dedicado à música clássica. Quarto andamento é o momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto andamento, todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. Fique atento às nossas emissões na Rádio Antena Web. Durante o mês de março, vamos, ao longo de uma emissão ao acaso, divulgar pormenores sobre a programação e o novo formato da página que entrarão em vigor a partir do dia 1 de maio. Fica o convite, seja o primeiro a saber o que é que vamos fazer enquanto escuta a melhor rádio de expressão portuguesa na internet. www.radioantenaweb.info. Antena Web, sintoniza-te! Olá, caros ouvintes. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui agora para lhes explicar como é que é fazer publicidade na Rádio Antena Web. Fazer publicidade na Rádio Antena Web é simples e não tem custos, já que a estação não tem fins lucrativos. Basta apenas que quem se faz anunciar forneça à Antena Web produtos ou serviços em troca da sua publicidade aqui na Rádio Antena Web. Tudo fica claramente acordado nas conversas que temos com cada anunciante e por isso mesmo fazemos-lhe o convite. Junte-se à nossa rede de anunciantes, fale connosco e vai ver que valerá a pena fazer-se anunciar aqui na Rádio Antena Web. geral.radioantenaweb@gmail.com ou, se preferir, de viva voz, no Skype, com o nome Skype Rádio Antena Web. Aqui estamos para conversar consigo e, através de todo o mundo, fazermos chegar o seu anúncio, o seu produto, a sua publicidade. Antena Web. Sintoniza-te. Precisamos de alimentar a alma. Reginaldo Manzotti é a solução. Todos os dias, de segunda a domingo, o Padre Reginaldo nos traz a Hora da Misericórdia, onde ele serve orações como o pequeno almoço. Hora da Misericórdia, de segunda a domingo, das 10 às 10 e meia, na Antena Web. Thinking of the fear I wasted all of those years, and nothing had the chance to be good, 'cause nothing ever E já cá estamos, ouvintes, bem-vindos à segunda parte da nossa Hora Zero. Eu sou uma pessoa extremamente simpática. Nem sequer lhe disse como é que se chamava a música que ia abrir a segunda parte da Hora Zero. Mas digo-lhe agora, aliás, eu acho que a música desse também é mais uma das que dispensa apresentações. Ou será que ainda há quem não conhece Holding Back the Years, dos Simply Red? Pois é. Para quem não conhecia, ficou agora a conhecer. Foi esta mesma música que abriu a segunda parte do nosso Hora Zero, edição para 4 de março de 2013. Agora vamos chegar com Michael Bolton e o tema que o fez, um dos temas que o fez ter muito sucesso, a música Oh, Am I Supposed to Live Without You? A música... A música que fomos então ouvir e que é, e aliás, é que foi um sucesso na voz de Michael Bolton. E tinha aquela voz meio rouca, às vezes fazia-me lembrar o Bryan Adams. Não é que tenha propriamente comparação com o género de música, mas com o timbre de voz. Às vezes fazia-me ali alturas em que me faz lembrar o Bryan Adams. São timbres, em termos de rouquidão, em termos de escalas, algo semelhantes. Pelo menos nas músicas mais românticas, nas mais roqueiras, nem por isso. Até porque o Michael Bolton era muito dessas coisas. Bom, e depois desta música vamos mesmo ficar com outros três temas, designadamente Lynn Rimes com How Do Alive, Gordon Haskell com O Wonderful R e também a música dos Blues, dos Blue, aliás, chama-se I Guess That We They Call It The Blues. É de Elton John. Eu estava aqui a pensar nos Blue com Elton John, mas não. Agora esta música tem que estar num título enorme, tenho que recorrer a ganho a cabo para conseguir ler isto, senão não conseguia. Bom, vamos então ficar com estes temas e eu fico-me por aqui por enquanto. Daqui a pouco volto para as despedidas de mais uma edição da Hora Zero. Quando consigo, aí desse lado. Boa noite. Supposed to live. What kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, you would take away everything good in my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever, ever survive? Always strong. struggled with the art of conversation. And there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Don't wish it away. Look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, the time spent with you. Loving like children, living like lovers. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. I simply love you more than E aqui estamos, ouvintes, de regresso para a segunda parte e para o término desta edição da Hora Zero. Edição da Hora Zero que hoje vai deixá-lo com I Knew I Loved You Before, dos Savage Garden. Há início uma música de Richard, neste caso são vários intérpretes, mas a música... eu ia dizer que era de Richard Marx, mas não é de Richard Marx. São vários intérpretes que trazem esta versão desta música, mas este é início. Agora também que fugiu o intérprete, mas não é Richard, só na minha cabeça o Richard Marx, não sei porque. Acho que ele tem uma música também que se chama Miss You. Agora não tenho bem a certeza. De todas as formas, pronto, são vários intérpretes e não tem nada a ver com essa música. Vamos também ficar com os All for One, I Swear. E por fim, a música dos The Bellamy Brothers. Esta música é antiga, chama-se If I Said You Had a Beautiful Body. É uma música já algo antiga, sem dúvida. É um tema que certamente os ouvintes não sei se ainda se recordarão. De todas formas, é a música que vai fechar esta edição da nossa Hora Zero. Eu quero enviar um grande abraço e dizer de forma muito sincera, muito franca, ouvinte, como sempre, mesmo quando são emissões às vezes gravadas com esse atraso indesejável e que agora não deverá voltar a acontecer, mas dizia eu que é de facto um prazer enorme estar consigo e ter a oportunidade de lhe fazer companhia. Enfim, de segunda a sexta aqui na Antena Web é um prazer enorme poder fazer-lhe companhia. Eu despeço-me então com votos de uma excelente noite de segunda-feira. Já de seguida não perca mais uma edição de Suburb Terroir. Boa noite e até à próxima edição, ou seja, até amanhã. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. I miss you, nothing's wrong.

If I was just